Irmãos, nós estamos começando o ano de 2015 e eu estava lembrando os meninos esses dias lá em casa, quando nós estávamos prestes a chegar no ano 2000. Você se lembra disso vivamente? Havia a questão do bug, né? Havia um temor do que é que ia acontecer com os computadores, com o sistema de computação no mundo inteiro, a informática, e eu me lembro quando eu era adolescente, havia uma música que a gente ouvia muito e que na escola de teclado eles sempre ensinavam para tocar 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001. E quando nós nos aproximamos do ano 2000, eu falei assim, meu Deus, já vai chegar 2001. Quando eu era criança, a gente ouvia 2001. Ah, quando acontecer 2001, puxa vida, isso vai ser assim. É muito distante, falta muito tempo ainda. Pois eu quero te lembrar que nós já estamos 15 anos depois de tudo isso. E se você está achando que as coisas ainda estão lentas, você vai chegar daqui a 15 anos mais rápido do que chegou nesses últimos 15 anos. Porque há uma palavra na Bíblia Sagrada que diz que nos últimos dias o tempo vai correr, os homens correrão. E Deus diz que se não fosse isso de abreviar o tempo, nós não resistiríamos. E é uma verdade, o tempo está passando muito rápido. Eu tenho ensinado e nós temos vivido já por alguns anos o calendário bíblico. E eu tenho colocado e ensinado os irmãos sobre tabernáculos, como que a festa de tabernáculos, ela é extremamente importante para o entendimento do calendário bíblico. Na festa de tabernáculos, encerra-se um ciclo. E encerra-se esse ciclo trazendo no altar as sementes colhidas, os frutos colhidos. O ano passado, eu ministrei algumas vezes sobre os três cestos. Na verdade, no ano de 2013, nós já estamos falando de 2015. Em 2013, eu ministrei algumas vezes sobre os três cestos. Três cestos que nós trazemos em tabernáculos. Isso não trata-se de uma doutrina, não se trata de uma teologia, uma filosofia, uma ideologia ou uma regra, um dogma, mas de um entendimento estratégico de como Deus cuida do tempo e das estações. É em tabernáculos que a gente tem toda a colheita do ano. E esses três cestos, o primeiro são os frutos que pertencem a Deus, é a nossa oferta, isso é de Deus, são as primícias. E quanto mais nós nos preocupamos, zelamos por ver quais são as primícias de Deus, seja num culto, na hora que entregamos dízimos e ofertas, seja no final do ano, seja no aniversário, em que a gente para reunir tudo que Deus nos deu durante um período, durante um ano, e oferecemos a Deus como culto nossas primícias. Segundo cesto, é aquele cesto que a gente come. É o cesto que a gente separa para desfrutar. Então, desde outubro, nós estamos aqui juntos buscando o Senhor. O que eu tenho para agradecer? O salmista diz, ensina-me a contar os dias para que eu alcance o coração sábio. Porque se o inimigo puder, ele vai o tempo todo nos lembrar só do que falta e do que não foi tão bem quanto nós queríamos. E a gente acaba o ano assim, angustiado, e chorando, e reclamando, e murmurando, mas eu e você precisamos nos lembrar do que Deus fez. E ao nos lembrarmos dos frutos do ano, nós saboreamos muitos deles. Olha que coisa boa, uma roupa, uma comida, uma amizade, uma porta aberta, uma promoção, um salário maior, ou talvez um livramento. Quem sabe o Senhor me poupou de um problema, de uma batalha, de uma questão séria. Eu preciso juntar esse segundo cesto e desfrutar. Talvez seja o sofá. Você queria tanto o sofá, e nesse ano Deus te permitiu comprar o sofá. Então, gaste tempo sentado sentando no sofá, vai ler um livro no sofá, termina o almoço, deita no sofá, põe uma almofada e fica, gente, que sofá gostoso, que delícia. Qualquer outra coisa que Deus te deu nesse ano. Eu e você precisamos nos lembrar de trazer o primeiro cesto, que são as primícias, mas também de comer dos frutos que Deus nos deu. Não é só pôr na poupança, não é só, não, juntar, guardar, não pode gastar. Não, você guarda um pouco, mas você também desfruta, troca a cortina, sim, compra um sapato novo, sim, dá um presente para alguém, sim, desfruta, sai de férias, vai a um restaurante, sem ficar coisa cara, meu Deus do céu, que aí você vai ter que comer e comer ainda de indigesto, porque você já sai reclamando que era muito caro. Vai e aproveita, desfruta, saboreia. É o segundo cesto. Eu e você precisamos desfrutar disso. E só eu e você podemos fazer isso para nós mesmos. O terceiro fruto, ou melhor, o terceiro cesto, é o cesto que vamos semear. Da colheita desse ano, a primícia para o Senhor, eu também tenho uma parte que eu desfruto, mas tem uma parte que eu tenho que guardar para semear. E no calendário bíblico, eu tenho ensinado esses anos que nós não esperamos começar o ano, passar o carnaval, para ver o que é que vai ser o ano. Deus já nos dá, enquanto estamos separando os frutos para os três cestos, Deus nos dá o que vamos viver no próximo ano. Quais são os projetos? Quais são os empreendimentos? Quais são as ocupações, as prioridades? Qual a agenda? Se eu te mostrar a minha agenda aqui agora, você vai ver uma série de compromissos já agendados e anotados com dia, com horário para o ano que vem. Porque desde o ano passado, nesse terceiro cesto de sementes para semear, o Senhor me disse assim, você vai voltar a gravar o programa. Então já está combinado com os irmãos que nós vamos semanalmente gravar o programa. Então já tem um horário para o programa, já tem um dia para gravar o programa. E você vai podendo planejar o seu dia, planejar o seu ano. Deus vai mostrando mesmo, o ano que vem eu vou te dar isso aqui, o ano que vem você vai fazer isso, o ano que vem você vai investir naquela outra área, ainda que seja para semear ou para colher muito mais lá frente. O ano passado, quando eu fiz 48 anos, o Senhor me deu uma palavra, eu compartilhei com vocês, onde vamos estar daqui a 7 anos? Com 55 anos, onde você vai estar? Foi uma pergunta que Deus me fez. Então, o planejamento desse meu ano é estudar para o vestibular, porque tem um curso superior que é para eu fazer, e com 55 anos, eu estar formado nesse curso. Então, eu já sei com clareza que esse ano eu vou priorizar estudar a matéria. Já estão separadas apostilas. Ontem eu estava lá vendo o Mateus, pai, eu vou te ajudar, eu vou dar aula, eu vou te mostrar, e eu fui brincar com ele sobre matemática, o que é que eu vou reaprender? Meu Deus, tem 30 anos que eu não estudo, mas eu vou pegar, porque o Senhor me deu essas sementes no cesto de semear. E eu tenho, não posso dizer insistido, mas perseverado em ministrar isso para vocês. Eu acredito e vejo muitas pessoas, até fora daqui, aprendendo, recebendo isso, eu quero viver. Ninguém vive essas verdades de Deus intensamente, de uma vez só, de uma hora para outra. É um progresso, é um crescente. Isso vai sendo edificado, construído, mas se você der passo a passo, você verá o fruto. Então eu queria incentivar você a começar esse ano colocando sua vida diante do Senhor, para o Senhor, eu quero cuidar desses cestos de frutos. Eu vou passar um ano, eu quero semear certo, na terra certa, no tempo certo, e quero cuidar dessas sementes. E se você não se atentou, não despertou para quais sementes Deus te deu para esse próximo ano, pode gastar esse tempinho no início do ano e diante do Senhor, o Senhor vai te dizer: filho, eu quero que você faça isso, eu quero que você recupere aquilo, eu quero que você invista nisso aqui, eu quero que você abra mão daquilo ali, eu quero que você mude aquilo outro, eu quero que você entre por essa porta. E Deus verdadeiramente nos fala. O Espírito Santo usa inúmeras formas para nos mostrar os caminhos. Está escrito, o salmista declara que o Senhor tem prazer em revelar os seus planos, os seus segredos, o que Ele vai fazer aos seus servos, aos profetas. O Senhor tem prazer em revelar, antes de executar. E eu quero motivar você, animar você a ter esse tipo de experiência diária com o Senhor. Eu não estou dizendo que é tudo fácil, não é fácil. Você tem conflitos, aflições, você tem batalhas, você tem momentos negros de, às vezes, dúvidas, de dificuldades, mas você sempre vai se lembrar da semente. Eu já sei qual foi a semente que Deus me deu para esse ano. Eu já sei para onde o Senhor está me levando esse ano. Então eu vou andar por fé. E uma das coisas que a gente precisa fazer no início de um ano é estabelecer, nos lembrarmos das prioridades da nossa vida nesse ano. Quais são as prioridades de Deus para a minha vida nesse ano? Todos nós, sem exceção, temos ao derredor uma nuvem, um exército das trevas que trabalha 24 horas por dia para tentar matar, roubar e destruir. Isso é inquestionável. Nós temos contra nós o tempo inteiro forças malignas que querem nos tirar do rumo, que querem nos tirar do centro da vontade de Deus, que querem nos cegar o entendimento, que querem nos perturbar, nos atrapalhar, nos desanimar. Isso é default, isso é padrão, isso é com todos nós, irmãos. Você não precisa olhar para ninguém, seja o ator no cinema, a estrela da Globo, seja o rico da esquina, seja aquela pessoa que você tem como um personagem assim famoso e que deve ter uma vida maravilhosa, nunca olhe para ninguém assim. Todos nós vivemos a mesma vida e os mesmos desafios. Todos nós temos o desafio de vencer as tentações, de vencer as distrações, de vencer os dardos inflamados do inimigo, de perseverar, de construir, de cuidar, de zelar. Todos nós temos, cada um de um tamanho, cada um de uma forma, cada um de uma cor, mas todos nós temos esses desafios. E quando nós estabelecemos diante do Senhor as prioridades, nós sabemos que teremos que lutar contra as distrações. Você entra no seu computador para responder um e-mail e não é poucas vezes que você, depois de muito tempo, se lembra que você tinha entrado no computador, foi para responder o e-mail, porque antes de você responder aquele e-mail, aparece um mundo de outros interesses, de outras distrações, de outras coisas. Aí você já aproveita, faz isso, já aproveita, já entra, tira uma cópia, já aproveita, já pega aquela foto, já aproveita, já responde aquele outro, já aproveita, vê também umas fotos no Facebook, já aproveita. Você vai, de repente, você fala: meu Deus, eu passei aqui meia hora, não fiz, o que eu fui? Por que eu vim? Ah, responder aquele e-mail. Ah, é verdade, é. Isso não é com o computador, é com o mundo de outras coisas. Com a senhora na cozinha, arrumando a casa, é com você no escritório. E o dia passa e a gente não dá conta do volume de coisas que tentou fazer. Então nós já sabemos que temos que priorizar, temos que valorizar o que estamos priorizando para o nosso ano, para o nosso mês, para a nossa semana, para o nosso dia, e guerrear, e o Espírito Santo nos ajuda nisso, guerrear contra as distrações, contra as tentações, contra os desvios, contra os dardos inflamados, contra aquelas setas que vêm de desânimo, de preocupação. E aí nós vamos entendendo algumas coisas simples. Nós estamos vendo que essa geração que está à nossa frente, os estudiosos dividem entre geração X, Y, Z, antes tem lá Baby Boom, tem geração gloriosa, algumas coisas assim. Mas essa geração Y é uma geração desses jovens, dessa juventude de hoje, é uma geração que não tem esforço nem vínculo. Essa é a característica dessa geração. Sem esforço e sem vínculos. Você pode olhar qualquer um desses meninos aí, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É uma geração em que predomina essa característica. Sem esforço, por favor. E sem vínculo. É como aquele autor que escreveu, se não me engano, o livro chama Amor Líquido. Se desfaz facilmente na medida da minha conveniência, sem vínculos. E nós vemos que realmente estamos nessa geração. E se você não via pessoas idosas mandando Twitter, WhatsApp, tendo o seu Facebook, cada dia você vê mais pessoas de idade dominando essas coisas. Se você só via jovens com o celularzinho na mesa do restaurante, agora você está vendo todos os adultos. Então, essa força da internet, essa força desse universo místico que chamamos de internet, achamos que é física, mas é sobrenatural, ela vai alcançando todos. Se não querer esforço e não ter vínculo era uma coisa só da geração Y, a geração X também está sendo afetada por isso. E a geração Baby Boom também está sendo afetada por isso. Nós estamos vendo que esse sistema de vida em que a gente não tem alvos precisos, não tem como se esforçar para um foco específico, que a gente é cercado de todo tipo de atração, de ideias, de joguinhos, de luzes, de sons, e que a gente termina o dia cansado de tanto que fez, mas com muito pouco fruto, e isso também está afetando os mais velhos. E os que nascem agora, nascem pior ainda, porque para eles não existe outro mundo, outro universo, senão esse de apertar botõezinhos virtuais que trazem luzinhas legais, sonzinhos legais e me divertem. Isso nós podíamos ou podemos colocar dentro de um universo que o Josué trouxe para nós no Glocal, tão bem, globalização. E isso está afetando o mundo inteiro. Portanto, irmão, se eu e você não colocarmos prioridades, alvos específicos e buscarmos a Deus todos os dias por isso, nós seremos engolidos por tudo isso. Eu e você não precisamos levantar uma guerra santa contra a internet, não. Eu e você podemos aproveitar os benefícios que essas ferramentas podem trazer em algumas circunstâncias. Mas eu e você precisamos ter um alvo. Por isso Paulo vem e diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Esse versículo é um versículo de 2015. Paulo estava escrevendo há 2000 anos atrás, mas ele nem imaginava que esse versículo seria tão atual em 2015. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero passar esse mês, eu quero começar esse ano com alguns alvos. Eu quero priorizar algumas coisas. É isso que vai ocupar a minha vida. Essas são as prioridades. Se sobrar tempo, eu vou me ocupar com algumas outras coisas. Mas eu quero algumas prioridades na minha vida. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te lembrar das sementes que Ele já te deu. E eu queria nessa ministração, e hoje à noite eu vou ministrar uma segunda parte, mas eu queria nessa manhã trazer para você um desses alvos. E talvez a gente, humanamente pensando, buscasse alguma coisa assim muito impactante. Mas, na verdade, esse alvo é a coisa mais simples e mais comum. Ah, pastor, já pregou sobre isso? Ah, isso aí eu já sei. Mas esse é um alvo que eu quero ter para mim e eu quero incentivar você a ter para você. Eu quero priorizar, nesse ano, ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Isso vai me ajudar na minha profissão. Porque ao meu redor tem muita gente que não tem palavra. Ao meu redor, eu estou vendo um número cada vez maior de pessoas que não cumprem os contratos. Que assinam, que falam, mas que depois fazem outra coisa completamente. E não estão nem aí se eles quebraram os acordos. Então, se eu quiser sobressair na minha vida profissional, eu precisarei ser uma pessoa como Jesus, uma pessoa firme de palavra, de aliança, de acordos, de alvos. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Porque ao meu redor, na minha família, todos os dias aparecem problemas. Na minha vizinhança, todos os dias aparece alguma coisa que chateia. E eu quero ser manso e humilde como Jesus. Porque ele diz que são os mansos que no final vencem, herdam a terra. Eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero parecer com Cristo, porque... Afinal de contas, ele disse que só ele me leva de volta a Deus. E eu já sei que nessa terra, todos nós estamos numa única estrada, de volta para a eternidade. E eu não quero ir de volta para a eternidade e me encontrar nas trevas. Eu quero ir de volta para a eternidade e viver com Deus por toda a eternidade. E Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... por mim. Então eu quero ser discípulo de Cristo, eu quero andar com Cristo, na prática, em Mateus capítulo 28, leia comigo, esse versículo nos mostra de novo que realmente são coisas simples e que nós já estamos cansados de ler, de ver, de ouvir. Mas precisamos ler e ouvir e pôr em prática em todo o tempo. Mateus 28, 18 em diante diz, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Portanto, ide e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Decidir por Jesus não significa mudar de religião. Embora os crentes falam mais de Jesus do que os católicos, embora para os católicos seja mais fácil só falar de Deus, ou talvez de algum santo, ou de Maria, os crentes são aqueles que mais falam de Jesus. Mas isso não muda nada. Seja um crente, seja um católico, o que eu e você precisamos é ter o governo de Jesus sobre nós. E seguir a Jesus não é optar por uma determinada religião, mas decidir, eu creio, eu reconheço que Jesus Cristo é o melhor mestre, é o Senhor da minha vida, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Criador, que foi enviado para me ajudar a viver nessa terra e ir para a eternidade com Ele. Então, eu quero seguir a Jesus. Eu quero priorizar isso na minha vida esse ano. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim em qualquer assunto da minha vida. Eu quero, Senhor. E a primeira coisa que eu quero colocar para você e para mim é que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Jesus me deu uma ordenança, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco em todo o tempo. Então, seguir a Jesus não é mudar de religião, não é optar por religião A, B ou C. Seguir a Jesus é decidir ser cada dia mais parecido com Ele, viver com Ele, viver para Ele, viver por Ele. Eu quero, na profissão que o Senhor me deu, na área de trabalho, na família que o Senhor me deu, nas circunstâncias que eu vivo diariamente, como é que eu vou te servir? Eu quero isso para mim nesse ano. O recurso financeiro que eu preciso, isso virá, é secundário. Isso é natural que eu vou colher, porque o Senhor vai me sustentar. Eu não preciso viver preocupado em ganhar dinheiro, em acertar, em conseguir. Não, o Senhor vai cuidar de mim. Eu quero estar no centro da vontade dEle. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero andar nos seus passos. A salvação está em nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Gente perturbando a sua vida vai ter para o resto da vida. A mudança não é que com o passar dos anos, você e eu nos amadurecemos e diminui o número de pessoas que nos perturbam à volta. Não. A mudança é que com o passar dos anos, se eu me tornar mais manso, ainda que cresça o número de pessoas que perturbam, o resultado final será melhor, porque eu estou me tornando mais manso, mais sábio, mais dependente do Espírito Santo, discernindo mais as ciladas, e são muito sutis as ciladas. Então eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Esse é o alvo número um para a minha vida nesse ano. Eu quero, Senhor. A minha salvação consiste em eu me tornar cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. O que Jesus fez não foi mágico. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi me livrar da minha dívida. Ele abriu o caminho para eu decidir e ter liberdade de executar a decisão de segui-lo. Porque antes, como devedor, eu não podia sair. É como aquele barco, aquele navio lá no meio do mar, que esses dias alguém estava me contando da história de um importador de tecidos, que no meio do caminho eles param no navio, no meio do mar, e o navio é uma fábrica de roupas. E aqueles tecidos são transformados em roupas, e as pessoas que trabalham naquele navio são chineses, escravos, que não ganham nada, só o alimento. E se eles se rebelarem, são jogados no mar, e eles não têm para onde ir. E eles ficam devendo, como numa fazenda, como em outros lugares, eles ficam devendo o alimento, eles ficam devendo a hospedagem, eles ficam devendo a roupa, eles ficam devendo tudo. Então, eles têm que continuar trabalhando para pagar o que devem. São escravos. Assim era a nossa vida. Escravos do diabo, porque tínhamos uma dívida impagável. Então Jesus morreu na cruz e pagou a minha dívida. Eu agora sou livre para deixar esse navio, para deixar essa fazenda, para deixar essa prisão, para deixar qualquer uma das cadeias do diabo, porque eu não devo mais ao maligno. Nenhum de nós deve mais. Nem o pior assassino deve alguma coisa ao maligno mais. Ele pode dever à sociedade e terá que pagar, mas ele não deve ao maligno mais, porque Jesus verdadeiramente pagou o preço do pecado de cada um de nós. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus não nos salvou automaticamente. Para que eu seja salvo, eu tenho que decidir deixar aquele navio. Eu tenho que decidir deixar a casa do meu opressor. Eu tenho que decidir deixar a escravidão e ir em direção à casa do meu Pai. E o caminho em direção à casa do nosso Pai se chama Jesus. Sou eu. A minha salvação não está no fato de que alguém pagou o preço. A minha salvação está no fato de que, além dele ter pago o preço, eu reconheci isso e eu me entreguei para ele e eu andei em direção a ele e eu decidi isso para a minha vida e é o que eu estou decidindo para a minha vida nesse ano. Eu quero andar, seguir Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ir em direção a ele, eu quero viver tendo ele como prioridade da minha vida. É possível que você já esteja salvo para sempre no seu espírito. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi, eu criei que Ele pagou o meu pecado e eu saí de debaixo da escravidão das trevas. Mas todos os dias, eu e você precisamos ser salvos, todos os dias, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das ciladas, dos problemas, das aflições desse mundo, e só Jesus pode nos salvar. E a nossa salvação está em nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Eu quero isso, Senhor. Agora, como é que eu e você identificamos um discípulo? Eu quero ser um discípulo, Senhor. O que é ser um discípulo? Primeiro, coração aberto. Diga comigo, coração aberto. Diga para a pessoa ao seu lado, coração aberto. Olhe bem nos olhos de uma outra pessoa e diga assim, coração aberto. O que eu quero dizer com o coração aberto? Vou te dar um exemplo. A professora chamou o pai na escola e falou assim, pai, o seu filho não está se comportando bem. O seu filho está muito mal educado. E o pai se levanta, qual que é? Quem é você para vir falar que eu não educo meu filho? O meu nenenzinho não é isso que você está dizendo. Você poderia se lembrar de um outro exemplo? Quando numa amizade, alguém fala algo do outro, olha, eu acho que você não devia ter feito desse jeito. Coisa da sua vida. Esse é um exemplo de alguém que não tem o coração aberto. O exemplo de alguém que tem o coração aberto. Você viu como que você errou tomando aquela atitude? Você tem noção do estrago que você fez tomando aquela atitude? Gente, que coisa. É mesmo? Sim. Mas eu não vi. Mas você estragou tudo. Você fez tudo. Você pôs tudo a perder. Meu Deus, eu pus. Como é que eu faço agora? Que eu tenho? Como eu resolvo agora? Me ensina a fazer melhor? É um exemplo simples, talvez muito limitado, mas um exemplo de quem tem o coração aberto. Pode deixar, filho, pode deixar. Alguém tem o coração aberto. O que é ser discípulo? Discípulo é uma pessoa que tem o coração aberto para receber instrução, para receber conselho, para receber exortação, para receber disciplina, para receber direção, para receber tudo o que vem dos mestres que Deus põe no caminho da nossa vida durante o dia. Não sou eu que digo quem é mestre sobre mim. É Deus quem põe uma criança, o guarda, o meu professor, o meu patrão, o meu chefe, meu marido. Ih, quando é o marido, difícil. Minha esposa. Ih, quando é a esposa, mais difícil. Meu Deus do céu. Mas eu quero ter o coração aberto. E eu não estou falando de você, estou falando de todos nós, a começar de mim. Nenhum de nós gosta que alguém aponte o que está errado. Nenhum de nós gosta que alguém diga os nossos defeitos. Nenhum de nós gosta que alguém avalie o que estamos fazendo e diz, poxa, podia ser melhor. Nós gostamos de ouvir assim, poxa vida, você é surpreendente, você é extraordinário. Mas um discípulo é uma pessoa que tem o coração aberto para aprender, para ouvir, para ser instruído. E na maioria das vezes a instrução não é apontar o erro, a instrução é apontar o acerto. E eu quero, nesse ano, ser um discípulo de Jesus. Eu quero ter o coração aberto. Diga comigo, eu quero ter o coração aberto. Na prática, é alguém que está sempre perguntando. Aqui, me ajuda aqui. Como é que eu posso melhorar isso? Não. Deixa do meu jeito. Meu quadrado. Aqui eu já sei. Aqui eu domino. Deixa comigo. Não. Um discípulo é uma pessoa que fala assim, como é que eu posso melhorar isso? Eu quero, Senhor, nesse ano, ser alguém que sempre pergunta, como é que eu faço? Qual o passo que eu dou? Está certo isso? Eu posso ir nessa direção? O que você acha disso? Eu quero ser alguém assim. Dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja. Eu quero ser alguém assim, Senhor. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo, e um discípulo tem um nível elevado de contentamento. A globalização, o acesso aos recursos, está trazendo um estrago terrível em nós, que é um baixo nível de contentamento. Puxa vida, mas eu queria mais. Oh, eu queria melhor, eu queria o do outro. E Jesus nos ensina a sermos contentes, tendo o que comer, o que vestir, estejais satisfeitos, contentes. Senhor, eu quero ter mais contentamento. Puxa vida, que água gostosa. Água é igual, não, eu posso começar a me contentar. Contentar não é a expressão ou a conotação pejorativa de assim, tá bom, né, tá bom. Contentamento significa, eu estou contente, eu estou satisfeito com essa porção, ainda que seja pequena. Eu valorizo, eu dou valor a isso, ainda que seja pequeno. Não precisa ser aquilo que eu esperava, isso que veio, já é algo que me traz contentamento. Não significa que eu não posso ampliar, que eu não posso conquistar, que eu não posso avançar, que eu não posso batalhar, claro, mas eu estou sempre contente. Mas é só isso? Não é só isso, é isso. Um discípulo tem um coração com um nível de contentamento elevado, que valoriza as pequenas coisas. Essa geração Y é uma geração que só valoriza o que está bombando. Tem quantas curtidas? 3 milhões, uau, deixa eu ver também. Quantas curtidas? 36. Qual o tamanho? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Qual o nome? A foto pode ser de quem? Pode ser de qualquer um? Não, a foto tem que ser do fulano e tal. A roupa tem que ser, pode ser essa da loja ali, da esquina ali? Não, a roupa tem que ser da grife e tal. Não, eu quero me contentar com as pequenas coisas. Eu quero começar a valorizar as pequenas coisas. E eu vou elevar o meu nível de contentamento. Não, eu estou super satisfeito. Gente, coisa maravilhosa, estou super satisfeito. valoriza as dádivas, qualquer que seja. O que te deram é inferior à sua expectativa. Então você não fica contente. Mas de repente você decide, como Jesus, eu não quero ter expectativa nenhuma nesse sentido materialista. Eu quero estar contente com o que eu receber. Eu quero, Senhor. Isso também não significa que eu não posso pedir ao Senhor, que eu não posso sonhar, que eu não posso desejar. Mas, Senhor, eu vou desejar alguma outra coisa, mas isso não anula o fato de eu estar contente, satisfeito com o pouco que eu recebi. Eu quero isso, Senhor. Aproveita tudo. Discípulo, aproveita tudo. Não é descartando as coisas. Aproveita tudo, valoriza tudo. As pequenas coisas. Então as crianças vieram para Jesus e os discípulos tentaram. Jesus, esses meninos estão aqui atrapalhando. Deixa vir as crianças. Eu quero ter um universo pessoal que valoriza as pequenas coisas, que aproveita tudo, que tem um nível de contentamento elevado. Quarto, eu quero ter vínculos. Um discípulo é uma pessoa que tem vínculos, valoriza vínculos. Eu não decido se vou, se não vou, se dou, se não dou, se faço, se não faço, pensando só em mim, mas pensando nas pessoas com quem eu tenho vínculos. E os vínculos nos levam para um nível de aliança elevado, para um nível de fidelidade, de lealdade e também de perseverança. Perseverança. Fulano me decepcionou, mas eu tenho um vínculo com ele, então eu persevero. Quem sabe eu vou ser o canal que vai me ajudar, que vai ajudá-lo a melhorar, a vencer algo. E tem outra, se o meu nível de contentamento não é aquela coisa toda a minha expectativa hollywoodiana, ele não precisa ser do jeito que eu queria que fosse, tá bom, ele é desse jeito, tem esse defeito, mas eu tenho um vínculo com ele, uma aliança. Eu não estou nessa geração dos descartáveis, eu quero valorizar algumas coisas. Que a sociedade hoje não está valorizando, mas que Jesus ensina a valorizar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo, como a ti mesmo. Eu decido nesse ano, Senhor, ser um discípulo de Jesus. E um discípulo é alguém que tem o coração aberto. Um discípulo é alguém que está sempre perguntando como pode melhorar. Um discípulo é alguém que tem um nível elevado de contentamento, ainda que sejam as pequenas coisas. Um discípulo é alguém que tem vínculos, está sempre nos vínculos. E eu poderia citar muitas coisas, eu vou continuar ministrando à noite, mas eu queria citar só mais uma. Um discípulo tem o seu devocional, o seu momento devocional. Senhor, eu quero ter o coração aberto, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero ter vínculos, eu quero servir, eu quero ter um nível elevado de contentamento, eu não quero olhar só para mim, eu quero olhar para as pessoas e eu quero ter meu devocional. Eu quero ter minhas experiências de quietude diante de Deus. Eu quero ter minhas experiências de vir num culto como estamos aqui hoje e não ficar apenas olhando, eu quero realmente cantar, eu quero expressar o Senhor, eu quero ofertar o Senhor, eu quero estar sensível ao teu mover, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser uma pessoa que aprende na quietude, ser sensível ao que o Espírito Santo está fazendo. Eu não quero apenas transitar pelas coisas físicas, pelas sensações físicas, mas pelas percepções espirituais. Eu quero ter meus devocionais. Eu quero ter uma célula. Eu quero ter um pequeno grupo. Eu quero desenvolver relacionamento com um pequeno grupo. Eu preciso que algumas pessoas tenham acesso a quem eu sou por dentro. Ah, mas não. Se eu fosse baiano, seria mais fácil. Mas eu sou mineiro. Mineiro é muito desconfiado. Não, antes de eu ser mineiro, eu decidi ser um discípulo de Jesus. E eu aprendi na palavra do Senhor, que o Senhor instrui, confessai-vos uns aos outros, para serdes curados. O confessionário, lá na igreja católica, com aquele armário específico, em que um padre fica ali dentro, ele não vê você, só vê pela gretinha, você vê que tem alguém ali dentro, e você chega e fala assim, padre, eu quero confessar. Aquilo pode ser limitado, mas é extremamente precioso. A gente podia pensar em pôr um confessionário aqui. Você que acha que o padre não sabe quem está ali, o padre sabe da voz. Ih, a dona fulana, ai meu Deus. Sim, minha senhora. A dona fulana está achando que ninguém sabe quem é ela. Eu tenho que confessar, padre, que eu falei mal da minha vizinha. Mas isso está fundamentado num princípio de Deus, irmão. Confessai-vos uns aos outros. Agora não é apenas chegar para contar um pecado. Não é apenas em busca de alguém sabe, resolvido e não muda o coração. O confessar significa ter o coração aberto. Eu sou assim, eu enfrento essa luta, eu enfrento essa dificuldade, eu gostaria de saber isso, eu preciso confessar aquilo, eu preciso pedir ajuda nesse assunto aqui. Não é com qualquer um que você se abre. Mas se você tiver um pequeno grupo, você vai desenvolver relacionamentos e vínculos com algumas pessoas que vão te ajudar numa palavra, às vezes num sorriso, às vezes só numa oração. Eu decido ser um discípulo esse ano. E um discípulo é alguém que tem o seu devocional, tem o seu pequeno grupo, tem um líder. E mais uma única coisa, tem testemunhos. Nós somos muito chiques. Nós somos muito chiques. Nós somos muito finos. Você já viu uma pessoa chique? Vai no aeroporto e olha o check-in. Geralmente no check-in, a maioria das pessoas está bem vestida. E você olha umas mulheres, umas moças, umas senhoras. Puxa vida. A sensação que a gente tem é que elas são assim 24 horas por dia. Mas muitos ali se arrumaram porque foram fazer uma viagem de avião. Você está achando que não? É isso mesmo. No aeroporto, a maioria das pessoas se produz de uma forma especial. Eu poderia falar disso com relação ao casamento, mas é natural que num casamento as pessoas se produzam melhor. Há um tempo atrás era para fazer exame, lembra fazer exame de sangue? Se você, na minha época de criança, se você colocasse uma roupa mais arrumada, você ia, que é isso, vai fazer exame? Mas as pessoas não são assim 24 horas. As pessoas têm as suas lutas, as pessoas têm as suas dificuldades. E nós aprendemos a guardar quem nós somos de verdade. E colocar uma roupa bonita, um adorno bonito, e a gente, eu não estou dizendo que não se possa se enfeitar, estar bonito, deve, a gente deve. A natureza estragou demais, essa natureza pecaminosa estragou demais. Precisa passar mesmo alguma coisinha assim que vai ajudar você a ficar mais bonitinho, mas é bom, não preocupa não. O que não pode é ser vaidade. Mas eu e você, além do momento do check-in, com um brinco especial, com uma maquiagem bonita, nós precisamos ter momentos em que a gente diz quem nós somos e o que está acontecendo conosco, sem maquiagem, sem roupa chique. Isso seja para abrir o coração, como vimos antes, e confessar, mas também para testemunhar. Para testemunhar. Olha, eu era assim. Eu vivia assim. Isso me aconteceu também. Olha, nessa manhã eu ouvi essa palavra. Isso mudou minha vida. Olha, eu estou indo ao culto. Olha, eu estou lendo o texto tal da Bíblia. Olha, eu li o livro tal. O livro de fulano me ensinou isso, isso. Nós precisamos testemunhar, porque Jesus diz assim: eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, o meu Espírito sobre vocês. E sabe o que vai acontecer quando eu derramar o meu Espírito sobre vocês? Vocês serão minhas testemunhas. Na nossa chiqueza, na nossa mitideza, a gente sempre quer passar uma imagem assim, né, superior. Uau! Ele parcelou a passagem 15 vezes, irmão. Ele está indo para pedir dinheiro emprestado lá em tal lugar, em São Paulo. Tem nada daquele glamour, não. Ele tem dores no coração, está chateado, está entristecido. Tem que abrir o coração. E muitas vezes, tem que testemunhar. Não. Eu também vivo assim, eu também passo isso. Ih, menina, isso aqui, esse relógio aqui, ó, esse relógio eu ganhei, esse relógio foi comprado lá em Miami, $20. Eu quero ser uma pessoa transparente e eu quero ser uma pessoa que testemunha, mas olha, eu também vivi assim, mas Jesus fez isso na minha vida. Eu também passava essa luta e eu busquei o Espírito Santo assim, assim e assim. Eu também não entendi aquilo, mas eu ouvi essa palavra e essa ministração, eu aprendi isso, isso e isso. Irmãos, eu quase não vinha na célula hoje, mas eu disse, essa é a prioridade da minha vida. E olha, eu estou saindo aqui renovado, eu estou testemunhando porque estou saindo renovado. E ao sermos testemunhas, o que Jesus disse que seríamos, nós nos parecemos mais com Ele. Nós nos enchemos mais do seu Espírito Santo. Nós ouvimos mais a voz dele dizendo: filho, aqui, ó, entra por aqui, ó. As dádivas do Senhor, os presentes do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. E você vai encerrar essa reunião, você vai sair desse lugar, orando ao Senhor e declarando: Senhor, eu quero, como prioridade da minha vida nesse ano, ser um discípulo, crescer como um discípulo. Talvez você possa dizer a Ele: não que eu não seja, eu sou, eu já decidi. Um dia eu fui salvo por Cristo Jesus, mas eu quero ser salvo todos os dias, de todas as minhas questões diárias, da minha alma. Eu quero ser um melhor profissional, eu quero prosperar, eu quero ter frutos financeiros, mas é muito mais do que isso o que eu quero. Eu quero fazer o bem, eu quero servir as pessoas, eu quero crescer no meu casamento, eu quero crescer em ajudar a minha família, em abençoar os meus clientes, eu quero crescer na amizade com as pessoas, eu quero ser mais útil no reino de Deus. Minha felicidade não está em ter coisas ou ter o mundo do jeito que eu acho que tem que ser, minha felicidade está em servir o Senhor, em me tornar cada dia parecido com Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, cujas folhas nunca murcham, e tudo quanto faz, prospera. Eu quero ser essa pessoa, Senhor. E eu quero nessa manhã guardar isso no meu coração e pregar nas paredes principais da minha vida. Esse é um ano de eu crescer como discípulo de Jesus. Ter o coração aberto para aprender, para ser aconselhado, para ser corrigido, para ser ensinado. Quero ter um alto nível de contentamento. Eu quero, Senhor, em todo o tempo, servir as pessoas. Eu quero ter vínculos. Eu quero ter meu devocional. Eu quero ter meu pequeno grupo. Eu quero ter um líder. Eu quero ter testemunhos. Diga isso ao Senhor com a sua oração. Se há alguma coisa em mim, Senhor, que impede, me mostra e opera, trabalha na minha vida. Mas eu quero eleger, literalmente, eu quero eleger esse alvo como alvo número um da minha vida no ano de 2015, que é o ano da perseverança, e eu vou perseverar nisso, me tornar cada dia mais semelhante a Jesus, um discípulo de Jesus. A Bíblia nos diz que isso traz segurança. Eu serei uma pessoa mais segura. Isso traz estabilidade. Eu não estarei oscilando emocionalmente. Isso traz descanso. Eu não estarei mergulhado em estresse, em preocupações, em ansiedades. Estarei descansado. Uma vida assim traz direção. Eu estarei seguro do rumo eu estou caminhando, o alvo da minha vida. Isso trará crescimento. Eu verei um crescimento. Isso trará frutificação, produtividade, alegria, mais contentamento, mais sabedoria, mais testemunho. Eu quero, Senhor, isso para a minha vida, para o meu lar, para o meu futuro, para o meu trabalho, os meus amigos, meus familiares.